história tá feita. Hoje eu tô de boa com a minha princesa. E a próxima cena é a que a gente se beija. Apaga a luz e veja quem você ama. Amor, vê se não demora. Apaga a luz e veja quem você ama agora. Amor, esse é o esquema. Apaga a luz e veja quem você ama. Amor, vê se não demora. Apaga a luz e veja quem você ama agora. No escurinho do cinema, ninguém faz barulho, silêncio no cinema. Eu gosto do escuro, veja em câmera lenta. Apago a luz da sala, já é madrugada. Eu e minha namorada, cinema em casa. A história da dama e o vagabundo. E o nome do filme, nós dois contra o mundo. Tela quente em brasa, quando a gente tá junto. Deitados na sala, em um amor profundo. A gente vive o agora, pois o tempo é curto. A gente comemora, pois são 10 anos juntos. Eu vou cuidar da rosa, nunca irei embora. Cinema em casa, depois das 10 horas. Apaga a luz e veja quem você ama. Amor, vê se não demora. Apaga a luz e veja quem você ama agora. Amor, esse é o esquema. Apaga a luz e veja quem você ama. Amor, vê se não demora. Apaga a luz e veja quem você ama agora. No escurinho do cinema.